ZYU882. Frequência modulada. Canal 300. 107,9. Rio Vox FM. Rio das Pedras, São Paulo. Alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube para você, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. Que bom que você tá aqui conosco para acompanhar 60 minutos do puro creme do esporte aqui para você. E olha, hoje tem muita coisa pra gente falar aqui. Vamos falar da Série D, tem tudo definido, os jogos pelo acesso estão definidos. Vamos falar também da Bezinha que tá rolando e tem time aí muito perto da classificação. Vamos falar da Copa do Mundo, é óbvio que hoje a vida da Argentina será jogada dentro dos campos da Rússia. Então, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde, para muito bom dia para você, professor. Muito bem, vamos então falar com você das maneiras que você pode acompanhar a gente, além de você acompanhar aqui pelo 107,9. Você pode assistir a nossa programação através do nosso site, o www.riovoxfm.com, e o melhor, a qualquer hora que você quiser, você pode acompanhar a nossa programação, porque ele está lá disponível para todo mundo escutar a hora que quiser e quando você quiser. Então, fique ligadinho sempre no nosso site, que você pode ouvir todos os nossos programas. E tem programa extra no site, que é o Rio Vox Esporte Clube Extra, com tudo sobre a Copa do Mundo. É um programa de meia hora, mais ou menos, só de Copa do Mundo para você. Então, você pode acompanhar com certeza. Vamos falar também para você do Supermercado Grilo, Pulo Certo da Economia, parceiros aqui do Rio Vox Esporte Clube. O Supermercado Grilo tem a maior variedade de produtos e a melhor qualidade para você, além de ter o melhor preço. Você sabe que a melhor estrutura, ar-condicionado, estacionamento coberto, tudo tem no Supermercado Grilo, Pulo Certo da Economia, que está com a gente aqui na Rio Vox. E o endereço do Supermercado Grilo é na rua Prudente de Moraes 235, no coração do centro de Rio das Pedras. O Pulo Certo da Economia também está conosco aqui no Rio Vox Esporte Clube. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte, com a pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do coisa linda, é uma partida de futebol. Biga, biga! Posso morrer pelo meu time, Se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço. O tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida. Muito bem, vamos falar então do Campeonato Brasileiro da Série C, porque ontem a gente teve duas partidas que encerraram aí então a 11ª rodada pelo Grupo A. A primeira foi o Náutico vencendo mais uma, 2-0 para o Timbu, que em uma arrancada sensacional, professor, ele assume a terceira posição da competição. Encostou no Confiança, que tropeçou. Então o Náutico hoje está a 2 pontos da vice-colocação do Campeonato Brasileiro da Série C, professor. Que reação fantástica. Eu acho que nem o mais otimista dos torcedores do Timbu falaria que o time em 2, 3 rodadas ia estar no G4, né? Ah, sem dúvida, Léo. Fez uma grande partida, mais uma grande partida, sobre a batuta do Luiz Carlos Goiano. Volante que esteve aqui na época de jogador, jogando pelo Nhoquim, e vem fazendo um grande trabalho, mesclando os jogadores mais experientes com os mais jovens, e fazendo a equipe pernambucana a ressurgir como Fênix. Portanto, está aí o Náutico dando um passo decisivo aí para uma possível volta à Série B, da onde nunca deveria ter saído, né? E também na Série C. O Salgueiro até saiu na frente jogando dentro de casa lá no Cornélio de Barros, mas o Confiança foi buscar um empate. Pelo menos mantém a sua segunda posição, né, professor? Mas está na hora de voltar a ganhar, porque o Náutico colou. E o Globo também. É hora derradeira. Estamos chegando aí na fase derradeira da competição. Portanto, é muito importante que o Confiança volte a vencer. O Confiança que fez uma primeira fase brilhante e agora parece que meio vem tropeçando, se enroscando aí pelos caminhos. Portanto, tem que se recuperar se é que quer realmente buscar o acesso. De Favari Supermercados apresenta 23ª Festa do Peão de Rio das Pedras, de 6 a 9 de julho, o melhor do rodeio profissional em touros e os melhores shows. Dia 6, sexta-feira, Maiara e Maraíza. Sábado, Jads e Jadson. No domingo, show em dose dupla, Pedro, Paulo e Alex. E DJ Kevin. Na segunda, entrada R$2 em prol ao Fundo Social. Final do grande rodeio e show de encerramento com Gustavo Mioto. Prova dos 3 tambores, bailão e boate todas as noites, praça de alimentação 100% coberta, espaço Arena Prêmio com open bar, cerveja oficial da festa Império. Ingressos antecipados em Rio das Pedras, Supermercados De Favari, Agropet Paris e SOS Celulares. Em Piracicaba, Rancho Country, Toro Sushi, Agropecuária Silvestre e Selaria Barrichello. Em Saltinho, Chiquito Agroveterinária. Em Capivari, Agrocap. E em São Pedro, Colchões Ortobon. Organização, Companhia RR de Rodeio e Clube dos Cavaleiros, de 6 a 9 de julho, 23ª Festa do Peão de Rio das Pedras. A locução é minha, Nivaldo Texano. A gente se encontra lá. Se encontra lá. No flow, desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo, é nóis. E ó, como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, show. pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela. É, muito bem, vamos falar então. De ontem tivemos também duas partidas pela Série D do Campeonato Brasileiro. Aliás, uma só é isso? É, uma só da Série D do Campeonato Brasileiro. Teve o Campinense enfrentando a equipe do Brasiliense e a equipe de Campina Grande venceu por 1-0 o jogo. E nas penalidades, já que o Brasiliense também venceu o jogo por 1-0, deu Campinense 5-4 para a equipe da Paraíba, que faz a festa no Amigão, no sufoco. A Raposa está classificada e está a 2 jogos do acesso, professor. É, ontem jogo é dificílimo, mas fez prevalecer o campo, torcida, e conseguiu realmente estar aí entre as 8 melhores equipes aí do Brasil. E conseguiu, vai para as quartas de finais agora, mais 2 partidas, e dessas quartas de finais, quem passar garante o acesso. E tem uma particularidade aí entre as 8 equipes que participam aí dessa próxima fase, que são 3 equipes do Nordeste, Léo. 3 equipes de 8 que vai participar das quartas, as 3 equipes do Nordeste. 2 do Norte, 2 equipes do Norte, né? 2 do Sul e 1 só do Sudeste. Portanto, tá aí. A gente que tem aqui acha que São Paulo é mais rico, e realmente o é. E de repente aí, entre as 8 equipes melhores da Série D, tá aí. 3 do Nordeste, 2 do Norte, 2 do Sul e 1 só da região mais rica do país, que é o Sudeste aqui de São Paulo, que tem aí a equipe da Linense. Portanto, tá aí. Parabéns pro Nordeste, que mostra a sua força, né, Léo? Nordeste, Norte, o Sul, tá demonstrando a sua força aí. E há bastante tempo o Nordeste tá mostrando sua força, né? Ele chega com muitas equipes realmente fortes na Série D do Campeonato Brasileiro, e geralmente no acesso também. Chegam 3-4 equipes para disputar o jogo do acesso. Agora temos as quartas de final, olha só. São José e Linense, o primeiro jogo em Lins, o segundo no Passo da Areia, em Porto Alegre. Temos também Caxias e 13, o primeiro jogo na Paraíba, no Presidente Vargas, e o segundo lá em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. Teremos também Campinense e Ferroviário, o primeiro jogo será no Castelão e o segundo lá no Amigão, em Campina Grande. E Manaus e Imperatriz, o primeiro lá em Imperatriz, no Maranhão, e o segundo vai ser lá na Colina, em Manaus. Dos times que a gente apontou como favoritos no começo do campeonato, professor, eu consigo ver aqui pelo menos 5. O São José, o Caxias, o Campinense, o Ferroviário e o Manaus. Então, até que a média nossa de acerto não está tão ruim assim não, viu, professor? É, realmente, Leon, nós temos aí uma média de acerto boa mesmo, porque também a gente acompanha de perto, né? Todo ano aí a gente está acompanhando o campeonato, as equipes, né? Para nós não é novidade nenhuma a campanha que o Atlético do Acre está fazendo. Muitos estão surpresos, mas por quê? Porque são distraídos, são desapercebidos e não prestam atenção. Mas é realmente, nós tivemos aí uma grande média de acerto aí, e é gostoso acompanhar, porque aí está realmente o verdadeiro futebol, daquele futebol de garra, de raça, e buscando o seu espaço ao sol, né? Tanto clube quanto atletas. Quem é favorito pro acesso, professor? Assim, para mim, São José e Caxias podem comemorar o acesso. Eu acho que o São José, ele é bem superior ao Linense, apesar de ser muito difícil jogar em Lins, mas eu acho que o São José é bem favorito. Pela campanha que fez, o São José é a melhor campanha até agora do campeonato. E o Caxias também tem um projeto em que o Caxias está pensando nesse acesso desde o começo do ano passado, e no meio do ano já trouxe o Luiz Carlos Vinck, que estava empregado na Série B. Então, quer dizer, ele trocou um time da Série B pelo projeto da Série D do Caxias, de levar o Caxias, que é o time do seu estado, a uma divisão maior. O Caxias não é time de Série D de Campeonato Brasileiro. Agora, Ferroviário e Campinense, para mim, é o jogo mais em aberto. Ferroviário fez uma grande temporada esse ano. O que, que ele aprontou na Copa do Brasil e vai colhendo agora. O elenco é bom, o Ferroviário vem numa crescente. O Ferrão, ele ficou muito tempo amargando a segunda divisão do Campeonato Cearense. E se reformulou de uma maneira fantástica e hoje brigando pelo acesso. O Manaus e o Imperatriz também, eu não ouso dar um palpite também não, viu, professor? Vejo bem aberto, apostaria no Manaus, mas o que o Imperatriz fez tirando o Motoclube, que também era uma das melhores equipes da competição, não foi brincadeira, não. É, realmente, Léo, olha, você tem razão, a equipe do Caxias vem muito bem, tem um treinador experiente, tirou um treinador da segunda divisão do brasileiro, que é o Luiz Carlos Vim, que trouxe para fazer o trabalho e planificação aí, visando o acesso, já começou a colher fruto aí no campeonato estadual, quando chegou na final aí contra o Grêmio, as semifinais, né? E é um dos favoritos, sim, ao acesso, né? E coincidentemente, a gente pode ter aí, Léo, duas equipes do Sul subindo, que é o Caxias e o São José. Podemos ter aí o Campinense e o Manaus, né? Subindo duas equipes lá do Sul e uma equipe do Nordeste e uma do Norte. É claro, o Ferroviário não vai vender barato essa passagem aí com o Campinense, é em aberto, mas eu acho que o que fica bem claro para nós, Léo, é que de qualquer maneira a gente vai ter a possibilidade de ter um nordestino já está certo, vai subir. Um sobe. Ou é o Campinense ou é o Ferroviário. E também a certeza de ter um do Norte subindo. Ou é Manaus ou é Imperatriz. Portanto, nós temos duas equipes aí, dois, principalmente o Norte, né? Que já está com o Atlético do Acre fazendo uma campanha invejável aí. Tem agora a possibilidade de colocar mais uma equipe na série C do Campeonato Brasileiro. Portanto, do Norte deve vir o Manaus ou o Imperatriz. Portanto, eu acho muito interessante isso. É claro, as equipes do Sul também têm uma chance grande, mas ainda joga contra o 13, o Caxias, e aí o São José joga contra a Linense. Quer dizer que precisam confirmar suas passagens para poder realmente ter o acesso. Mas isso não deixa com menos chance a Linense e nem o 13, né, Léo? Para mim, sobem São José, Caxias, Ferroviário e Manaus. Olha aí, eu vou apostar justamente na Linense, no Caxias, no Ferroviário e no Manaus. Muito bem, então falamos da Série D, da Série C, vamos pra Bezinha, porque tem muito jogo da Bezinha pela 12ª rodada, estão andando lado juntinho realmente com a Série B e a Série, que é a Série D, né? Estamos na 12ª rodada da primeira fase da Bezinha. Seguintes jogos, olha só, o Grupo 1 teve o Grêmio Prudente empatando com a equipe do Andradina em 2-2. Eita, Grêmio Prudente não quer ganhar, mas o que empata esse time também é brincadeira, hein? O Talentos 10 bateu o Oswaldo Cruz no confronto direto e assume a liderança. E fora de casa, 1-0 pro Talentos 10, lá no Breno Ribeiro do Val. O Vossen venceu a equipe do Tupã por 1-0 e a Santa Cruzense bateu a Assisense por 3-2. Então a classificação do Grupo 1 tem o Talentos 10 na liderança com 24 pontos, o segundo é o Oswaldo Cruz com 21, o terceiro é a Santa Cruzense com 20. Esses se classificam de maneira direta. O quarto colocado, Vossen, conta com ter a melhor campanha dentre todos os quartos colocados. Classifica só o melhor quarto colocado. Andradina, Tupã, Assisense e Grêmio Prudente vem na sequência. Surpreendente esse campeonato do Talentos 10, né? O primeiro ano dele de campeonato paulista, já na liderança do seu grupo e praticamente classificado, né, professor? Ah, sem dúvida. É uma equipe que disputou o ano passado aí com a doutora Gislaine lá na Liga. E agora, pelo primeiro ano no campeonato aí da Federação Paulista de Futebol, já demonstra sua força, sua organização e lidera o grupo de ponta a ponta. E lembrando, né, Léo, falta apenas duas rodadas para terminar essa fase, né? Apenas duas rodadas, já a equipe já está classificada, né? Aqui o Talentos 10 e o Oswaldo Cruz dificilmente perdem essa vaga. Vamos pro grupo 2. Grupo 2 que tem o Bandeirante de Birigui batendo a Catanduvense por 3-0 fora de casa lá no Silvio Salles. Boa vitória do Bandeirante. O América bateu a equipe do Catanduva por 4-1 e também vai chegando muito pertinho da classificação. O Inter de Bebedouro, o líder, perdeu pro Fernandópolis. O Fernandópolis não ganhava de ninguém, foi fora de casa e ganhou do líder. Olha só, 1-0 pro Fernandópolis. E o José Bonifácio bateu o Taquaritinga por 2-1 e assumiu a quarta posição do grupo. Vai ficar difícil pro José Bonifácio com essa pontuação passar de fase. Mas temos aí Inter de Bebedouro na liderança com 25, Bandeirante 22, América 20 e José Bonifácio 16 nesse grupo, professor. E aí já está a fatura praticamente definida, né? Vai isso a 3, porque o José Bonifácio com 16.6 por disputar, por mais que vença os dois, vai chegar a 22 aí, e o time já tem uma equipe aí com 23 pontos, 24 pontos aí, na quarta colocação, portanto, não vejo chance nenhuma. Mas o Inter do Bebedouro vem uma boa campanha, o Bandeirante e o América, as três equipes bem pertinho ali, principalmente o Bandeirante e o América, estão classificados, praticamente classificados para a próxima fase. Vamos agora ao grupo 3, grupo 3 da 12ª rodada. Tivemos um empate entre o Independente de Limeira e Francana, 1-1. A Independente, justamente no momento que ela podia colar e realmente pressionar mais a equipe da Itapirense, que também perdeu pro Comercial por 4-0. O Comercial vem se colocando como grande favorito aí desse campeonato. Mas o Independente, quando podia encostar na Itapirense, vai lá e empata dentro de casa com a equipe da Francana, que é vice-líder, mas pelo que está jogando Independente, tinha obrigação de vencer. O Brasílias bateu o São Carlense por 2-1 e o 15 de Jaú fez 4-0 para cima do Jaguariúna. Esse grupo temos o Comercial com 28 pontos, talvez a melhor equipe do campeonato, já que ainda nem perdeu, está invicto. O Francana é a segunda, a Francana é a segunda colocada com 24, Itapirense na terceira posição com 22 e o Independente de Limeira é o quarto colocado com 19. Tá difícil até pro Independente com 19, hein, professor? Tá fora, o Independente tá fora. Ele tem mais 6 pontos para disputar, pode chegar a 25. E nós temos o Paulista de Jundiaí no outro grupo, que logo em seguida no grupo 4 você vai falar. Ele já está em quarto lugar com 23 pontos e também tem os mesmos 6 para disputar. Portanto, ele pode chegar a 29 e o Independente pode chegar só a 25. Portanto, eu vejo o Independente aqui. A única chance que o Independente tem é torcer por uma derrota, duas derrotas do Itapirense e ele ganhar as duas. Exatamente. Vamos falar então agora do grupo 4. O grupo 4 que embolou, viu? Olha só, o grupo 4 tivemos a equipe da Joseense batendo o Atlético de Mogi por 4-1. Até aí, nenhuma novidade. O Atlético de Mogi não ganhou nenhum jogo, perdeu os 12 jogos que disputou. A equipe do Flamengo de Guarulhos bateu o Paulista de Jundiaí e trocaram de posição. O Flamengo, nesse momento, é o terceiro colocado com 25. E o Paulista, duas derrotas seguidas, colocam a equipe com 23 pontos na quarta posição. É bem verdade que, até o momento, o Paulista é o quarto, é o melhor quarto colocado. Mas, no outro grupo, daqui a pouco a gente vai falar que o Mauá tem uma pontuação também para passar. Então, tivemos também o Guarulhos batendo o Amparo fora de casa por 3-2, é o líder nesse momento. E o São José fez 6-0 para cima do União Mogi fora de casa. E o São José assume a segunda colocação nesse momento. Então, classificação é a seguinte, ó, o Guarulhos é o líder com 28, o segundo colocado é a equipe do São José com 26. O terceiro é, agora o computador parou aqui, o terceiro é o Flamengo de Guarulhos com 25 e o quarto é o Paulista de Jundiaí com 23, professor. Esse grupo é o que tem a maior classificação. É o Paulista que andou vacilando, né? E sem contar que, sabe o próximo jogo do Paulista qual é? É o São José. Portanto, você veja como é que é. São José, lá em São José dos Campos. Então, a dificuldade do Paulista é grande. Mas se ele ganha do São José em São José dos Campos, ele pega o Atlético de Mogi e passa. Não, ele pegando o Atlético de Mogi ganhando, tá feito. Por quê? Porque ele tem 23 pontos, vai chegar a 26. Quer dizer, o Independente, que seria aquele que estaria correndo por fora, pode chegar a 25. Quer dizer que ele ganhando do Atlético de Mogi, vai ganhar, com certeza, tá classificado. Então eu vejo que esse grupo tá definido, tá sacramentado, viu, Léo? E também, mesmo que ele perca realmente para a equipe do São José, o Flamengo de Guarulhos também pega o São José na última rodada. Então tem confronto direto aí, tem muito confronto direto. Tem o clássico agora, Guarulhos e Flamengo também, que pode tirar ponto. Então o Flamengo tem uma tabela muito ruim nesse momento, dois jogos muito difíceis. Pega o líder e o vice-líder, assim, na sequência. Então pode dar para o Paulista classificar de maneira direta ainda com as três vagas. E o grupo 5, para finalizar, tem o Hélio Sport batendo a Mauaense por 4-1. Fora de casa, o Primavera de Indaiatuba jogaria com o Guarujá, mas como o Guarujá foi eliminado da competição, O jogo fica 3-0 para o Primavera, que assume a liderança por causa desse resultado. O Jabaquara e o Mauá empataram em 2-2, e o Itararé e o Barcelona, o Itararé venceu por 2-0. Classificação desse grupo: tem o Primavera na liderança com 24, segundo é o Itararé com 24, terceiro é o Esporte com 23 e o quarto é o Mauá com 21. Então o Mauá ainda pode beliscar essa quarta colocação, professor. Só que ele tem ainda a Mauaense como um próximo jogo aí, que é o penúltimo jogo dele. Então, você vê, a Mauaense vai fazer de tudo pro Mauá não classificar. Portanto, se eu conheço bem a rivalidade e como funciona, então vai tentar dificultar o máximo pro Mauá manter essa quarta colocação. Mas não tenha dúvida nenhuma que a Mauaense tem 21, pode conseguir a classificação ainda buscando a terceira vaga ou brigando com o Paulinho. Lista lá pelo índice técnico, né, da quarta colocação. Nessa primeira fase a gente vê duas equipes despontando como favoritíssimas ao acesso, que é o Comercial e o Guarulhos, professor. Que campanha das duas equipes, né? Ah, sem dúvida, viu, Léo? O Guarulhos, AD, como é chamada lá em Guarulhos, né? AD vem fazendo uma campanha invejável, né? Lá estão o Mota, que é o gerente de futebol, que jogou centroavante no Santos, no 15, vem fazendo um grande trabalho lá na D Guarulhos, que lá sempre teve o Flamengo, né? E agora o Flamengo está tendo que sucumbir perante o bom trabalho feito para D Guarulhos lá, que está liderando o grupo. E como você disse, é um clássico interessante para a gente acompanhar entre Guarulhos e Flamengo, Flamengo e AD. Muito bem, então vamos encerrando o assunto Bezinha e vamos pra Copa do Mundo aqui no Rio Vox Esporte Clube. O adversário é forte, vai ser tri. Atenção, Brasil, atenção. Da bola vem, quase sem pretensão. Aos 27, o silêncio, 37, a explosão, crioulo, rei tem a sorte. Vida e morte no clássico, sim. Momento mágico pra mim, sofredor. Passe curto pelo meio, vem de intermediária, alcança o meio esquerdo, vai a linha de fundo, a bola. Parte rasteira, cruza pequena área aos pés. Do nosso herói, o sentimento. aí, com o tempo oficial da Copa do Mundo, nosso assunto a partir de agora é Copa do Mundo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar dos quatro jogos de ontem, dos quatro jogos de hoje. Nesse momento, a bola rola para Dinamarca e França e Austrália e Peru. 0-0 em Dinamarca e França, resultado que classifica as duas equipes. E o Peru vai vencendo. Paulo Guerreiro cruzou para Carrillo pegar de primeiro e marcar um golaço aí com, para a equipe do Peru. Olha só, Guerreiro aparecendo na hora, o Peru tá aparecendo na hora que não era para aparecer, né, professor? Mas enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos falar do Grupo A. Grupo A, tivemos Uruguai batendo a Rússia por 3-0 e a Arábia Saudita batendo o Egito por 2-1. Uruguai e a Rússia, eu fiquei preocupado com a equipe da Rússia, por quê? Porque a hora que ela pegou uma equipe melhor, né, mais organizada, uma equipe mais equipe, né, professor? Ela peidou, porque olha só, 3-0 e com uma certa facilidade pro lado do Uruguai. Mas todos nós apontávamos que a Rússia era um time que não teria dificuldade até de passar de fase para as oitavas, né? E ela conseguiu, graças à fragilidade de Arábia e de Egito, ela conseguiu passar e tá aí. Agora pegou uma equipe mais equilibrada, que eu acho que o Uruguai é uma equipe de competitividade, e ela não conseguiu, sucumbiu, 3-0, e ficou barato para ela, e vai justamente passear nas oitavas de final, não é isso? Vai passear nas oitavas de final, daqui a pouco a gente fala o cruzamento. Outro jogo, o Egito conseguiu perder da Arábia Saudita, professor, na última bola. O goleiro, o El Haddari, 45 anos, pegou pênalti. Se não fosse ele, o Egito tinha tomado um 5 da Arábia Saudita. E na última bola ele me toma o gol do Aldo Assari, que deu a única vitória à Arábia Saudita nessa fase. A Arábia, ela não ganhava desde 94 na Copa do Mundo, professor. E o Egito nunca ganhou em Copa do Mundo. Vai ficar para 2022 se classificar, porque o Salah vem, tem tudo para romper com a Federação Egípcia, por a Federação explorar a imagem dele sem pagar os devidos direitos. Então, o Salah não deve mais jogar pela Seleção Egípcia enquanto isso não se resolver. E a notícia triste foi que um ex-jogador egípcio, o Abdel Rahim Mohamed, ele infartou depois do gol que da Arábia Saudita, o gol do Aldo Assari, e faleceu no hospital lá em Cairo. Então essa é a notícia triste. Ele é técnico do Zamalek, que é o maior time egípcio. Então não resistiu. Uma pena, né, professor? Que notícia triste, mas é triste também pro povo egípcio saber que seu grande jogador não vai entrar em campo mais pela sua seleção. É, para aqueles que acham que era só simplesmente cumprimento de tabela, Arábia Saudita e Egito, existe uma rivalidade muito grande lá entre eles lá. Então, para eles é um campeonato à parte. É saber quem vai ser o melhor árabe da chave, né? Tanto é porque o Egito, apesar de ser da África, é um país árabe, né? Pois é, então é uma rivalidade grande que tinha muita coisa em jogo. Tanto é que o senhor lá até infartou desse jeito. Mas uma coisa que me chama a atenção, Léo, eu achei então que o goleiro tinha entrado só para bater o recorde como jogador mais idoso. E jogou muito. E jogou muito, então, ele jogou pelo Egito. Pelo Egito. Pois é, então aí 45 anos, bater o recorde, né? Porque o recorde era 42. O recorde era do Mondragón com 43. Com 43. Antes da Copa 2014 era do Roger Milá com 42. O Mondragón entrou em campo no finalzinho do Colômbia e Japão para bater o recorde com 43. E o El Haddari entrou e jogou o jogo inteiro com 45. E bem, viu, professor? É, então vamos preparar ele para na próxima Copa ele vir pelo menos para entrar 2 minutos e bater o recorde, né? Com 49. É? Não, mas a Associação Olímpica teve o Didil com 50 jogando, pô. Então tá difícil esse recorde, né, professor? É, realmente, a gente fala, mas as pessoas se cuidam, as pessoas jogam em alto nível, e parabéns para essas pessoas, porque não é fácil você se furtar de tanta coisa que a vida oferece aí em prol do seu gosto maior, que é estar bem para poder jogar. Portanto, é muito gratificante você ver que ainda, mesmo com 45 anos, ele se cuida para poder jogar e jogar em alto nível, como demonstrou ontem para o mundo todo. É, um abraço para o nosso amigo Didi, que com certeza está ouvindo a nossa programação. Então, o Grupo A acaba da seguinte maneira: Uruguai na primeira posição com 9 pontos, a Rússia na segunda com 6, Arábia Saudita 3, Egito nenhum ponto somado. Vamos falar do grupo B agora, porque olha o grupo B. A gente não esperava que Espanha e Portugal teriam uma tanta dificuldade da maneira que foi, né, professor? Porque o primeiro jogo, o empate que eles fizeram em 3-3, nos fez pensar o seguinte: tanto Portugal quanto Espanha passam o carro para cima de Irã e Marrocos. E não foi assim que aconteceu. Irã e Marrocos, talvez, se tivessem em outro grupo, teriam passado, porque jogaram um futebol ótimo, tanto a seleção marroquina quanto a seleção do Irã. Vamos falar de Irã e Portugal. Irã e Portugal, que teve o VAR como protagonista completo da partida. O técnico português colocou Quaresma no jogo e mudou realmente o que a gente podia pensar sobre o jogo, porque o Quaresma, ele fez um gol lindo, gol de três dedos, né? O Quaresma, ele tem 110 gols na carreira, professor. Dos 110, 50 são de trivela, são de três dedos. Ele faz tudo de três dedos, o Quaresma, né? E a gente pensava, depois desse gol do Quaresma ainda no primeiro tempo, a seleção portuguesa vai tranquilo, vai abrir o porteiro e vai fazer a festa pra cima do Irã. Que nada, o Irã foi bem de novo no jogo, pressionou, teve o pênalti, né, praticamente nos últimos lances, que o Ansafari bateu e bateu muito bem. E teve a bola do jogo, a última bola realmente, o jogador iraniano e o goleiro, e ele chutou pra fora, porque senão o Irã tava classificado e a gente ia ter um Irã e Rússia na próxima fase, porque o Irã ia passar com a primeira posição. Olha que situação. Mas, onde que entrou o VAR? Na marcação do pênalti no Cristiano Ronaldo. Eu não sei se eu daria o pênalti. Um possível cartão vermelho pro Cristiano Ronaldo, que eu também não daria o cartão vermelho, foi um lance para cartão amarelo. E o pênalti iraniano, que eu também não sei se eu daria o pênalti, viu, professor? Pois é, mas é todo lance, o árbitro fez questão de conferir os lances, né? Não deixar passar, não correr o mesmo erro que ocorreu com o árbitro mexicano no jogo do Brasil. Ele foi, viu todos os lances, e você pode até ter dúvida, mas você não pode dizer que não houve o pênalti, que o jogador não foi tocado. Então, na dúvida, eu prefiro ficar com o árbitro paraguaio, que não teve preguiça de ir até o vídeo para rever todas as decisões. Portanto, quer dizer que das vezes o juiz pode pensar, eita, que tá muito longe, vou bancar daqui? justamente, o que o mexicano deve ter pensado no primeiro jogo do Brasil, né? Mas ontem o paraguaio teve firme, gostei demais da arbitragem paraguaia e gostei demais do jogo, viu, Léo? Fiquei um jogo onde a gente não tinha mais aquela diferença técnica que a gente imaginaria que ia ter quando a gente viu Espanha 3, Portugal 3 no primeiro jogo. A gente viu justamente o Portugal tendo grande dificuldade, o Cristiano Ronaldo até tomou cartão amarelo e o árbitro também foi pro vídeo ver se o cartão era para amarelo, se era para vermelho. Portanto, e o time iraniano, achei, viu, Léo, que faltou força pro time de Carlos Queiroz poder ganhar o jogo, porque ele teve uma oportunidade no fim, se vocês lembrarem, no acréscimo, no último lance do jogo, o menino não teve força para arrumar o corpo para a batida da bola, porque se ele tem força para arrumar o corpo, com certeza ele tacava lá embaixo do outro canto e fazia canto trocado, concorda comigo? Então, é uma pena você ver o Irã, é uma boa equipe, muito bem treinada, muito bem armada, e ter que sair fora em função de regulamento de competição, e faz parte do espetáculo, mas está de parabéns o Irã e de parabéns a sua torcida. O que demonstrou também, né, Léo, no jogo de ontem, é que o Irã, o pessoal do Irã é como nós aqui da América do Sul, né? Tudo pavio curto, esquentado. Exatamente, né? Exatamente, mas a gente agora entende realmente por que que o Irã foi a melhor seleção asiática nas eliminatórias, porque realmente é o melhor futebol da Ásia, é o Irã que vem jogando com o Carlos Queiroz. Parabéns ao Carlos Queiroz, que Copa do Mundo fez, e um terceiro lugar para se despedir de forma honrosa, né, professor? E para manter o trabalho, porque Copa do que vem a sorte pode ser melhor lá no Catar, né? Não tenha dúvida nenhuma, essa seleção aí, gente, se preparar 4 anos, essa seleção, nessa mesma toada. Ele já tá 8 já preparando, mudando. Então, se já melhorou de 2014 pra cá, imagine em 2022. Pode se preparar, porque, olha, depois ninguém pode dizer que não foi avisado, né? Porque realmente o Irã vem aí, e se realmente o Carlos Queiroz tiver paciência para lidar com o pessoal emotivo que é o pessoal do Irã, Então ele vai com certeza chegar na Copa do Catar com uma condição até de brigar por coisas melhores, né, Léo? Com certeza. E outra seleção que jogou muito futebol e foi eliminada foi Marrocos. Marrocos foi melhor. Eu acho que não é bobeira dizer não, professor, que Marrocos foi melhor nas três partidas que fez. Foi melhor contra Portugal, foi melhor contra o Irã e foi melhor contra a Espanha. E só conquistou um pontinho contra a seleção da Espanha. Perdeu pro Irã no último bola do jogo, perdeu pro Portugal numa bola só do Cristiano Ronaldo, né? E empatou com a Espanha no advento do VAR, né? Então, o Marrocos abriu o placar com o Butaib, né? Que é o jogador marroquino, recebeu no contra-ataque, bateu no meio das pernas do De Gea. Fecha as pernas, De Gea, pelo amor de Deus. E podia fazer o segundo gol com o mesmo Butaib que chutou em cima do De Gea. Faltou a mesma coisa que o professor falou pro Taremi, ajeitar o corpo e bater no outro canto, no canto de baixo, né, professor? Ah, justamente, viu, Léo? Mas sabe o que acontece? A gente tem visto aí muitos lances aí, muita perca de gols aí na Copa do Mundo, justamente por essa falta de arrumar o corpo, porque para aquele que não conhece e não joga futebol dia a dia, a gente vai traduzir o que é arrumar o corpo. É justamente arrumar o pé de apoio para você poder ter um bom equilíbrio no corpo, para poder jogar a bola onde você quer. Então é um detalhe mais crucial para a batida da bola, porque se você prestar atenção pro leigo, prestar atenção de que na batida da falta o jogador mede o pé de apoio aonde é que vai para bater na bola no equilíbrio do corpo e dá três passos para trás ou quatro, mas o pé de apoio vai aonde ele mediu. É mais ou menos isso que a gente está querendo dizer aqui quando diz arrumar o corpo para pôr a bola aonde deve pôr e aonde quer pôr, mas por questão de cansaço não acaba não arrumando o corpo e chutando com o corpo desequilibrado e a bola não acaba indo para onde o jogador quer, e sim para onde o corpo está arrumado para ir. E o atacante tem a chance de arrumar o corpo, o goleiro ele não tem chance de se arrumar para pegar a bola lá embaixo, né, professor? Foi muito feliz essa colocação sua. O atacante pode arrumar o corpo e o goleiro, infelizmente para ele não tem como arrumar o corpo, né? Porque ele percebe que a partir do momento que o atacante arrumou o corpo, pode estar certo, 90% do gol tá feito. Exatamente. Aí a Espanha empatou com o Isco numa bola que ele recebeu dentro da área, bateu em cima do gol, sem chance pro goleiro pegar. No segundo tempo, Marrocos mais uma vez pressionando. O Arbat, ele bateu uma bola no travessão, na junta com o travessão da trave. Olha que foi judiação não ter entrado. Se entra aquela bola, ia ser o gol mais bonito da Copa do Mundo. Aí o Marrocos fez o gol com seu centroavante, o El Nesri, que entrou no segundo tempo no lugar do Butaib, fez de cabeça, subiu mais do que todo mundo. E no finalzinho, o Iago Aspas fez de letra, professor. Aí entrou o VAR de novo. Ao mesmo tempo do pênalti de Portugal e Irã, o VAR também foi chamado, exatamente ao mesmo tempo, em Espanha e Marrocos, no gol de empate do Iago Aspas, que o juiz tinha dado impedimento e o VAR acertou as coisas. O Iago Aspas realmente não estava impedido e fez o gol que deu a primeira colocação do grupo para a Espanha. E agora a gente tem Espanha e Rússia e Uruguai e Portugal. A Espanha eu acho que não vai ter maiores dificuldades com a Rússia, professor, mas Portugal vai ter que suar sangue para passar o Uruguai, viu, professor? Para mim, Uruguai é favorito. Ah, Portugal vai ficar pelo caminho, se jogar, e com certeza, se você pegar a média do jogo, você vai ver que Portugal, também contra a Espanha, ele foi, o Cristiano desequilibrou contra a Espanha. Mas se você pegar o jogo coletivo de Portugal já contra a Espanha, você não consegue ver uma superioridade de Portugal perante a Espanha. Superior no jogo foi a Espanha. E Portugal desequilibrou com o Cristiano Ronaldo. Depois, nos outros dois jogos, não, Portugal foi se enroscando, não conseguia fazer um grande jogo e foi conseguindo empatando a troncos e barrancos e está chegando para enfrentar o Uruguai justamente em condições de não ter jogado grandes partidas. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que a equipe comandada pelo Luizito Soares vai conseguir realmente engolir a equipe do Portugal. É uma pena ver Cristiano ficar aí pelas oitavas, né? Com certeza. E nos jogos de agora, o Giroud, centroavante da França, acabou de perder um gol feito. Ele, o gol e o goleiro, era escolher o canto que ele ia bater, era praticamente um pênalti. O cara me manda por cima, brincadeira, que situação. Mas o resultado é ótimo para as duas equipes. Por quê? Qual é a situação do grupo B da Copa, do grupo C da Copa do Mundo? A França tem até o momento 6 pontos, ou seja, 7 agora com o empate. A Dinamarca tinha 4, 5 agora com o empate. O empate, esse resultado é ótimo para as duas seleções que se classificariam, seja qual é o resultado entre Peru e Austrália. E a Austrália precisa ganhar e torcer contra o empate, torcer a favor da França. Mas a Austrália está perdendo para a seleção do Peru também. Então, quer dizer, a situação é ótima para as duas, para a França e para a Dinamarca. Está tranquilo. Esse resultado classifica as duas. Só não interessa esse resultado para a Austrália. Mas se a Austrália não consegue nem fazer o dever de casa, ela pode cobrar o que dos outros, hein, Léo? A Austrália não é time para passar de fase, né, professor? Mas seria um grande feito para ela, né? Com certeza. Eles passaram em 2006 no grupo do Brasil, deixando o Japão e Croácia fora, e fizeram um jogo duro contra a Itália. A Itália passou só na prorrogação. Pois é, então, mas a Austrália é claro, ainda estamos no primeiro tempo, ainda tem muita lenha para passar por debaixo dessa ponte, mas eu não acredito que tenha muita alteração. A alteração que pode ter é justamente a equipe da Austrália vencer aí o Peru e, por consequência, acabar ficando em terceiro lugar, no lugar do Peru. Mas exatamente. Dinamarca e França, não acredito não que mude. Muito bem, então a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar de Argentina e Nigéria e falar de Croácia e Islândia. É, muito bem, estamos de volta com o Rio Vox Esporte Clube aqui para você. Muito obrigado pela companhia, estamos recebendo o pessoal da Rádio de Conchas aqui em Rio das Pedras. Vamos mandar um abraço para eles aqui, pessoal de Conchas, que está sempre acompanhando aqui, o pessoal de Rio das Pedras que acompanha lá. Muito legal essa troca de experiências entre as áreas comunitárias aqui da nossa região. Vamos falar então dos jogos da tarde, porque Jorge Sampaoli está com a corda no pescoço, porque nem o próprio elenco está aturando mais o treinador argentino. Então, eles fizeram uma reunião ali, professor, em que eles consideraram aturar mais um pouquinho o treinador para tentar não passar esse vexame nessa última partida aí, professor. Porque a situação da Argentina hoje, ela é delicadíssima, professor. Ah, sem dúvida, viu, Léo? O clima está muito ruim lá, está tenso demais. E a gente está... fica aí um ponto de interrogação aquilo que vai fazer os nossos irmãos lá, os argentinos, frente à Nigéria, que realmente é o oposto da Argentina. Está tudo caminhando tranquila, está dependendo só de si, e as notícias que vêm lá da AFA são notícias cada vez mais triste, e que diz que realmente a Argentina vai ter que buscar força não sei da onde para poder superar a Nigéria. Quando acha que não pode piorar, ou se pode piorar, viu? A Argentina vem com o terceiro time diferente em 3 rodadas. Vai trocar o goleiro, vai trocar o Cabadeiro depois do que ele fez no jogo contra a Croácia, perdeu a vaga. O que já era para acontecer, o Armani, que era o goleiro do Atlético Nacional, onde está no River, ele é o melhor goleiro argentino, tinha que ser o titular, e ele vem para o jogo dessa vez. Então a Argentina joga com Armani no gol, salve o Mercado, Otamendi, Tagliafico, Pérez, Mascherano, Banega e Di Maria, e na frente Messi e Higuaín. Quer dizer, no meio de campo com um cara só ofensivo, que é o Di Maria. O resto, tudo marcador, Banega, Mascherano, Pérez e Higuaín e Messi lá na frente. Não sei o que pensa o Sampaoli, acho que está indo para a última loucura, realmente. E a Nigéria, que fez uma boa partida contra a Islândia, venceu bem por 2-0, vem com o mesmo time. O Zorro, o Meru, Ekong e Balagun, Etebo, Mikkel, Ndidi, Idoyu e Moses, e na frente o Iheanacho e o Musa, autor dos 2 gols, professor. Então agora vamos aí acompanhar e ver aí a definição justamente desse grupo aí hoje. Então, são 2 jogos interessantíssimos, né? Tanto a Islândia contra a Croácia, a Nigéria e a Argentina. E a Croácia está bem tranquila nesse grupo aí. A dificuldade é justamente o segundo colocado aí, que depois da lambança do time argentino, ficou tudo em aberto, né, Léo? Com certeza. O que, que a Argentina vai precisar fazer para passar de fase, professor? Olha só. A Argentina precisa ganhar da Nigéria e torcer para que a Islândia não vença a equipe da Croácia. Porque nesse momento, a situação é que a Argentina é lanterna do grupo. Então, a Islândia ganhando da Croácia e a Argentina ganhando da Nigéria, a Islândia passa, porque tem mais saldo que a Argentina. A Nigéria só depende dela. Uma vitória classifica a Nigéria contra a Argentina. E até mesmo, depender do que acontecer em Croácia e Islândia, um empate classifica a Nigéria. Então a Nigéria entra em campo classificada nesse momento. E a Argentina, o que ela vai precisar fazer para ganhar da Nigéria, professor, com toda essa bagunça que tem nesse momento acontecendo lá na AFA? Pois é, estado emocional. Então, por mais que o São Paulo prepare alguma coisa, né? Primeiro que ele perdeu o crédito, perdeu a confiança. Então, não sei até em que ponto ele pode determinar alguma filosofia, alguma coisa para o jogo. E vai depender mais do que os craques argentinos vão poder fazer, os jogadores chamar para si a responsabilidade de poder fazer o seu jogo, né? Cada um dos craques da Argentina fazer o seu jogo. E daí sim, através da individualidade desses jogadores, a Argentina poder decidir. O que é muito difícil, porque a Nigéria, enquanto equipe, vem mais encorpada, vem mais com confiança. E vale a pena lembrar, né, Léo? Como você mencionou, a Argentina é o último colocado com 1 ponto nesse grupo. E o que é pior, está com saldo de -3. Portanto, a Islândia tem o mesmo ponto da Argentina também, que é 1 ponto ganho. Mas tem -2. E a Nigéria tem 3 pontos. em segundo colocado, ela tem 3 pontos ganho. E 0 de saldo. E 0 de saldo. Portanto, a situação da Nigéria é bem confortável, viu? Portanto, ela pode ficar prestando atenção em como que está o andamento do jogo lá em Rostov, né? Onde vai estar jogando Islândia e Croácia. Portanto, de São Petersburgo, lá, da onde está jogando Nigéria e Argentina, vai estar o missionário lá da Nigéria acompanhando o jogo e falando no fone do treinador, já que agora está liberado, né? Então pode usar os equipamentos eletrônicos, portanto, vamos estar com os resultados simultaneamente em dia. Mas a situação da Nigéria, por incrível que possa parecer, é confortável. É, e agora a situação da Islândia e da Croácia. A Croácia está classificada tranquila, não tem problema nenhum. Já está com a primeira colocação garantida. Inclusive, porque no confronto direto, que seria o desempate contra a Nigéria, a Croácia ganhou a partida. Então, temos Croácia e Islândia se enfrentando, com a seleção islandesa precisando do resultado. Precisa da vitória de qualquer maneira. A vitória coloca a Islândia na próxima fase, desde que os islandeses... Desde que a Nigéria não vença a Argentina. Então a Islândia já tem que torcer para a Argentina, né? E a situação seria legal a gente ver a Islândia classificando, porque a festa que a torcida faz, o trovão que eles fazem só na palma, né, professor? É uma festa à parte, né? Não tenha dúvida nenhuma, viu, Léo? A Islândia, a torcida da Islândia é um caso e um show à parte, portanto... que ninguém paga o ingresso, mas é um show tanto quanto a quem paga o ingresso, o tamanho da festa que a Islândia faz dentro e fora do campo. Portanto, se tem algum time simpático que a gente poderia torcer para fazer companhia para a Croácia, esse time, sem dúvida nenhuma, seria a Islândia, o quanto que ela podia agregar em aí durante a Copa, com os seus torcedores animados, motivados, e a gente não vê o pessoal se envolver em uma ocorrência, né, Léo? Não tem histórico, não tem nenhum senão pro pessoal que faz que da Islândia, da torcida da Islândia, que tem feito festa não só na Copa do Mundo, como já antes na Eurocopa. Portanto, a Islândia e a torcida da Islândia é um país muito simpático, né? Apesar do seu tamanho e da sua pequena população. E olha só, professor, a Croácia vem com um time reserva, que pode ajudar ainda a Islândia. A Islândia vem com Halldórsson no gol, Saverson, Arnason, Sigurdsson, o Ragnar Sigurdsson e o Magnussen. O Gislason, Gunnarsson, o Gylf Sigurdsson e o Bjarnason. E na frente, Finn Borgarsson e o outro... o Sigurdason, não é Sigurdsson. E o legal da Islândia é que os nomes, todos eles têm o som no final... Porque lá eles não têm sobrenome. O sobrenome deles é o nome do pai, com o som, que é filho. Então, quer dizer, o professor Mauro, por exemplo, o filho dele, vamos supor, o sobrenome dele seria Mauresson, por causa do sobrenome do pai, né? O meu, Leonardson. Então, se fosse utilizado assim aqui no Brasil, né? E a Croácia vem com o time reserva. Vem com Kalinic no gol, Jedvak, Kaletakar, Vida, que é um dos titulares, e o Pivarić, Badej, Kovacic, que também é um dos titulares, e o Bradarić, e na frente, três atacantes, o Pjaka, o Kramarić e o Perisic. Então, praticamente time reserva, o que pode ajudar a Islândia, professor. Rapaz, mas nossos irmãos capazes de achar que tá jogando contra a Argentina, né? Mas a Argentina que vai se explodir, como diz o Croácia, né? Fez a parte dela, ganhou os dois jogos, classificou antecipado, ela tem direito de fazer o que ela achar que tem que fazer, e vai ajudar a Islândia, mas não vai ter, vai simplesmente descansar a boa equipe dela para entrar nas oitavas, tinindo e poder passar para as quartas. Portanto, a Argentina que vai chorar na cama, que é lugar quente. Eu não sei não, mas tô achando que a Croácia vai dar esse jogo pra Islândia passar, professor. Então significa que nem vencendo a Nigéria... Nem vencendo a Argentina vai passar, vai ficar difícil a situação. Mas a gente vai encerrando a nossa programação de hoje do Rio Vox Esporte Clube. Falamos tudo sobre Copa do Mundo. Lembrando, tem Rio Vox Esporte Clube Extra. Tem uma edição especial lá no nosso site. Você quer ouvir ela? Entra no nosso site, riovoxfm.com, e tá lá para você fazer o download, para você ouvir em qualquer lugar, em qualquer hora. E também no seu celular você pode acompanhar toda a nossa programação. Então, quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência e quero agradecer ao professor Mauro Fernandes, que esteve mais um dia aqui conosco. Muito obrigado pela companhia, professor. E amanhã estaremos de volta com o Brasil. Vou falar muito de seleção brasileira. O Brasil está fazendo um reconhecimento no estádio do Spartak lá em Moscou, nesse momento. Então, o Tito também vai dar entrevista coletiva. Amanhã a gente traz tudo para você. O pré-jogo de Brasil e Sérvia valendo a primeira colocação no grupo, valendo a passagem para a próxima fase da Copa do Mundo. Quero agradecer ao professor Mauro. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta ao meio-dia para falar de esportes. Amanhã é o meio-dia exclusivamente nas quartas-feiras. Muito obrigado, professor. Uma boa tarde para você e até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube. Eu desejo a todos que vocês tenham uma ótima quarta-feira. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã, a meio-dia, firme e forte, para falar de esportes. Muito obrigado a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho. Muito obrigado a você que está ouvindo na internet, você que está compartilhando a nossa palavra para frente. Continue na sintonia do Rio Vox Esporte Clube. Tchau! ZYU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo. No flow desse...